sentimos-nos orgulhosos por ser presidente de uma direção que hoje faz 6 anos. Graças a Deus está coesa, como todos veem, com alguns problemas a nível de músicos, a nível financeiro, mas estamos cá há 100 anos para dar continuidade a um trabalho que os nossos antepassados gostariam de hoje estar cá para ver que ainda estamos vivos. Neste momento temos 24 elementos, temos uma escola com 15 elementos. Sabemos que os dias não são fáceis, mas estamos cá para ir para a frente. Sim, é um trabalho já de alguns meses largos, ou um ano, que só agora foi concretizado, graças a Deus, no centenário conseguimos pôr o CD cá fora. Em 100 anos conseguimos pôr um CD cá fora. Sabemos que não é bom, mas para nós é uma alegria ter este CD cá fora. São os meus louros dos últimos anos, está garantido que é, mas nestes 2 últimos anos é um orgulho para nós continuarmos e não deixar acabar a Filarmónica.